As histórias, é tudo brutal. Mas os modelos das mãos, pá, estraga tudo. Não, eu digo mais, eu joguei o jogo, percebes? Assim, de ver na Game Trailers, né? E eu notei que havia lá algumas personagens que tinham duas ou três unhas, opa, em que as texturas manifestamente eram de qualidade, opa, má, né? Má. E como é que o jogo apresenta unhas com uma textura, algumas unhas de algumas personagens com secundárias com umas texturas más, opa, é um jogo. Pá, que sim, senhor. Pá, fere os olhos, não é? Então, de maneira que eu acho bem que o jogo tenha elevado 5 metros. Pá, Pedro, por Pedro, mas unhas. essas texturas, é sarro que eles têm nas unhas. Now this is a story of about how my life got flipped, turned upside down, and I'd like to take a minute, just sit right there, I'll tell you how I slayed the Dark Prince in his haunted lair. Castlevania, born and raised in the stables, is where I spent most of my days. Working out, maxing, relaxing, all cooling, all milking some cows and eating some gruel. When a couple of vampires, up no good, started making trouble in my neighborhood. I got one little bite, my mom got scared and said, you have to kill Dracula and I'll go to his lair. I whipped and I stabbed when zombies came near. I knocked down candles and got fresh gear. If anything, I could say that this place was rare, but I thought, no, forget it, it's Dracula's lair. I climbed up to the top about midnight of one, and I yelled to that bloodsucker, bitch, you're done. I looked at my kingdom, I could finally rest, free of his curse, until my next quest. Boas! Isto é mais um Rumblecast, eu sou o vosso anfitrião de serviço, Carlos Lituga, a.k.a. Kamikaze Tutor, e através da magia das interwebs, tenho aqui comigo o Tiago Franco. Quem é que está à porrada com o microfone? Sou eu, desculpem lá. Mas tu não és o Tiago! Não, não, não, não. Aqui já não se espera, já... Está aqui pessoal a comunicar no, pelo Skype que... Ah, espera aí que eu não estou preparado. Ah, não me interessa. Tiveram 3 horas e 30 dias para prepararem-se para isto. Então, mas já agora, pronto. Temos ali também o Marco Souza, a.k.a. Emo Grumpiuk. Olá a todos. Já agora o Tiago diz lá aí qualquer coisa que é para o pessoal perceber que eu não estou a mentir. Que a tua presença é... Olá, pial. A tua presença é verdadeira. Eu estou aqui de facto. De facto. E em mais lado nenhum. Estou aqui de facto e gravata. Isto é uma ocasião muito importante porque temos aqui o grande mestre, o grão-mestre, o... esqueci-me da nossa expressão. Qual é que era? Rumble Paquete? Não. Era então. Rambo para que mor? Não, pá! Escrevelho Natal, era isso! Temos aqui o grande Escrevelho Natal, o Pedro Nave, a.k.a. Abul Falf. Podem-me ajudar um bocado? É Fadal qualquer coisa? Não? Falf. Abul Fadal Nadre Adabatraluzi? Sim. E pronto, estamos aqui à espera dele, né? Ele disse espera e nós temos de esperar. Ele é o chefe, é o patrão. Imaginem uma música. Não, ainda há alguém acima dele, que é o presidente do Rumble Pack, Deus Divino. Ah, sim. O Seth. Que só aparece. Não é, com... okay, não é 4, sociais, não é 5, não é 6, é 7. É o 7. Bem, vamos lá esperar então. É a lenda natal do Rumble Pack. É o certo. Há quem ainda defenda que ele é só um mito e uma personagem fictícia. Mas não, ele existe. Isto não é o Gamer Zone. Ele existe. É o que eu digo. Isto não pensa que isto é o Gamer Zone. Aqui as pessoas existem. As pessoas são reais. Têm voz. Mas existem de forma real e física, não é uma existência platónica, mental, alucinante. Ah, e não tem. E as pessoas aqui não têm dúvidas sobre o seu género. Bem, enquanto então esperamos que o Pedro dê sinais de vida, vamos então começar com jogos! Jogos! O que é que o pessoal tem andado a jogar? Quem é jogos? O que é jogos? Nós falamos de jogos. Eu tenho estado a jogar... Começo já eu. Eu tenho estado a jogar Risco e Monopólio. Eu tenho estado a jogar aquela coisa... E Farmville. Que é que tu andas com um ferro, empurrar um ferro redondo pela rua abaixo. Só que como a minha rua é a descer, eu nunca me perco sempre os meus ferros todos. Ah, rodam mais rápido que eu. Tens de treinar mais. Tens de correr mais. Oh, eu já tentei fazer a subir a rua, mas eles fogem para trás de mim. Isso não dá. E depois, então, eu também tenho andado a jogar os Tazos. Não sei se cheguei muito tarde, não sei, mas eu acho que aquilo é... Acho que chegaste em boa altura. Opa, eu não quero que isto soe mal, mas eu tenho a coleção toda e tenho um raro que é uma falha de impressão. Eu vou-me embora deste podcast, sabes lá o que eu dei para ter a coleção toda e nunca a tive. Não deste nada. Pois, exatamente. É o quão ela. Oi, já perdemos. O importante ela é para mim. Estamos a perder pessoas. É, cara, cagando a podcast. Começa bem, já que nós gravámos um que nem foi para o ar. Este aqui. Exato, esse vai ser o podcast de edição de colecionador. É o que eu chamo de dificuldades testiculares. Agora. Perdemos já dois, já estamos sozinhos. Então, Tiago, então vá. Que é que... Podemos cascar no Abul, não é? Ele... Não. Ah, não, que ele ainda consegue vir. Mark ainda não está na chamada, portanto podemos dizer mal dele. Podemos cascar forte e feio nele. Yeah. Então é assim, vamos lá fazer aqui uma pausazinha enquanto o pessoal se prepara, portanto... Esse... Vai entrar a música de elevador em 3, 2, 5... Jackie Chan! Oh, God damn it! Eu sabia que ia jogar isso! Ora bem, parece que tivemos para aqui umas dificuldades testiculares e o Abul já não se encontra connosco. Morreu mesmo, tadinho. Abul, desgosto. A tua. Agora sou o comando no Rumble Pack! Abaixo do 7. Abaixo do 7. Abaixo do 7. Oh. Mas o 7 está abaixo do 8, por isso. Se alguém quiser entrar no Rumble Pack com o Nick 8. Esse alguém vai ser o novo 8, dono do Rumble mas Pack. Com TH só. Sim. Yeah. Anyway, o que é que o pessoal tem andado a jogar? Vamos lá começar então pelo Tiago, que tinha roubado o microfone a toda a gente. Continua aí, meu amigo. Dos Berlindes, eu tenho estado a jogar, portanto ando a jogar ao Berlim, ando a jogar Monopólio, ao Risco e ao Farmville. Ah. Eu sou um fã acérrimo de Farmville. Sou um hardcore gamer de Farmville. Não, este gajo... Honestamente, acho uma abominação. Eu que confesso que este gajo a jogar tipo, é logo só o rush de trigo e o caraças contra a minha quinta, eu fico todo lixado. Zerg Rush é-me caralho. Tipo, Zerg Rush para mim é... Starcraft. Para mim é Corn Rush e... Abóboras e tomates. Vacas cor-de-rosa. Vacas cor-de-rosa estão vacas pretas, vacas cor-de-rosa, vacas castanhas, vacas... Eu não sei se vocês se lembram desse anúncio de leite que existia já há uns anos atrás. Mas eu lembro-me do da TMN. Doce aí, é para mim! Ah, isso era da Telecel, meu. Era da Telecel aí! Da Telecel, cara. Era da Telecel. Nós já somos tão velhos. Somos velhos. Eu ainda sou do tempo em que a televisão acabava às 11 e começava a passar o piiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii comentário do Nuno Marco, que é a caderneta de cromos, e ele estava a falar do... Eu costumo ouvir em formato de podcast, e ele estava a falar do fim de emissão. E ele lembrou-me de uma coisa que me revivou a memória. que foi que é a cena de antes daquilo da emissão voltar ao ar, estava aquela mira técnica, o que é que era aquilo? Sim, aquelas sim. cores para calibrares a televisão e passava um relógio e aquilo, acho que era às 7:30 ou às 7, começavam os desenhos animados. Até eu estava para aí um quarto de hora, meia hora, olhar para a técnica e... Mas olhar acho que éramos todos, ó Tiago, éramos todos. E eu sabia que antes daquilo, daquilo sair, o relógio desaparecia. Ou seja, primeiro desaparecia o relógio ao canto e depois, passados uns segundos, é que desaparecia a mira técnica e começava a emissão. E eu lembro-me disso. Desaparecia o relógio. Ai! É agora! Vai começar! Não estás sozinho nisso. Estás descansado. Éramos todos. Éramos... Sabe, eu tenho saudades... Tenho saudades da Rua Sésamo. Com caraças. Também eu. A Rua Sésamo acho que era o primeiro. Era no primeiro, sim. Reparem, jogos... Podcast sobre jogos. Esses jogos da Rua Sésamo são lá os melhores de todos, mas pronto. Se podemos falar sobre Farmville, podemos falar sobre Rua Sésamo também, não é? Merda por merda. Então, e mais, para além de Farmville e andares a meter coreanos a chorar no seu StarCraft quando lhe metes vacas e galinhas em cima. Eu não jogo StarCraft, nunca joguei StarCraft e acho que não sou hardcore o suficiente para algum dia jogar StarCraft tão pouco na net. Yeah. Mas estou a jogar tão pouco com um coreano até. Estou a jogar, continuo a jogar Cred 2 Assassinos, ajudem-me, que eles vêm direito a mim a correr. Isso é um título bastante longo, estás a jogar tipo, isso é o quê? O Director's Cut, com um subtítulo, tem missões extra... É a versão uncut. Porque os gajos andam-te a perseguir, então. Já não, tu não és tu a tentar matar outros, és tu a fugir das lâminas. Exatamente. É bem. O Enzio desenvolve uma alergia a metal e então não consegue. Luta contra febres altas por ter usado as lâminas nos pulsos durante horas e horas a fim. Aliás, anos. Não sei se vocês percebem, mas cada vez que vem uma cidade a montar-se no jogo, quer dizer que passaram 2 ou 3 anos desde a última missão. Yeah. Ah, sim. Eu demorei um bocado a perceber isso. Pois, eu só me apercebi porque me disseste. enfim. E pronto, yeah, acho que é só isso que ando a jogar. Acho que já nem Robot Unicorn Attack eu jogo. Que vergonha. Que é infeliz. Oh pá, estás-me a desiludir. I am disappointed. I have no son. Stop watching those goddamn freakish dolls. It's anime, dad. Son, I'm disappointed. Am I kawaii yet? Eu tô e tu, Marco. Este podcast está a tornar-se legal. Pegando no Robot Unicorn Attack, decidi experimentar mais um bocadinho do Cream Wolf. Did you cream? De facto, aquele jogo tem muita coisa de errado. Tem muita coisa de errado. Mas a musiquinha, quando ele para atrair as crianças, é pá, coisa mais viciante que pode haver. É genial. Depois, eu gosto da capa. Depois... A capa que se tivesse numa prateleira afastaria muita gente. Que é tipo um gajo tronco nu a conduzir uma carrinha de gelados. Basicamente é um lobisomem a conduzir uma carrinha de gelados. Já agora o gajo se transforma em lobisomem e rasga sempre toda a roupa para que comprar nova. Mas... Epá, mas só a cena da noite depois vires buscar os miúdos para levares para a tua casa, os bonecos todos tipo com. Parece que estão a ter ataques, a virem todos atrás de ti. Parece que estão drogados ou qualquer coisa assim do género. Epá, é um riso. Mas pronto. Fora isso, já estive a experimentar o Fantasia Final 13. para 360. É, este é que é a final? É? Para mim, é a final até, é que até hoje. Eu pensei. Para mim, a fantasia final foi o 12. A partir daí, nunca mais joga o Yabu Games desses. O Yabu Grinding. Fuck that shit, nigga. Eu pensei que o último era a última. Agora estás-me a dizer que esta é que é a última. É sempre o último. É sempre o último. Então, e qual é que foi? É tudo marketing. Então, qual é que foi a fantasia penúltima que tu mais gostaste? A fantasia penúltima que mais gostei? Foi bem. Qual foi a tua penúltima fantasia? Eu não quero falar muito nisso porque aqueles lençóis nunca serão os mesmos. Pronto, já estragaste o podcast. Oh, que caraças. Que nojo, pá. A falar de secreções corporais num podcast. Tiago, não eras tu que querias que se falasse de pênis aqui no podcast? Que era para fazer... Exato, eu queria fazer uma homenagem, queria fazer um como é que se chama? Uma, não é homenagem, há outro nome para isto, um nome mais íntimo. Um esfreganço. No mais não, desfregar. Então, no mais in, penetração. Um easter egg, pá. Um easter egg ao outro podcast. Eu não vou fazer publicidade, porque é o contra os canhões para a bipa aqui em cima desta cima fase. Que eles não. Ele, um dos participantes que eu sinceramente esqueci. O melhor deles são. Passa o podcast a falar de... precisamente pênis, mais concretamente o seu próprio pênis, e eu estou muito curioso para saber qual é o que é que há a medida, porque deve ser realmente qualquer coisa de extraordinário, mas ele que no próximo podcast revele o tamanho, que se for assim tão, tão avantajado, com certeza que o meu vai ser sempre maior. Anyway, parem. E reparem que eu não falo dele no podcast. Por isso, deixem de falar de pênis do rapaz, pá. Sintam a minha grossura. Anyway, eu gosto muito do podcast deles também. Mas pronto, não interessa o número de podcasts que mencionem pênises ao microfone, porque nenhum deles há de bater a pila party que é o Rumblecast. Não, porque hoje temos convidados especiais. Pois é, então temos uma convidada especial e vai surgir. E o Carlos vai passar a chamar. Agora não, vamos acabar primeiro com os jogos que temos andado a jogar. Então, mas explica-me lá, estás muito desapontado com as mãos das personagens, a manicure está ao teu nível? Eu estou revoltado. Tipo, o jogo está excelente, os gráficos estão excelentes. Mas, os modelos das mãos, os detalhes das mãos, aquilo tem muito poucos polígonos, pá. E isso estraga-me a experiência de jogo toda. E eu já estou a pensar em parar de jogar por causa dos modelos das mãos dos personagens. É horrível quando isto acontece. Eu também já tive um caso destes, que era os pés. Acho que foi do World of Warcraft. Aqueles pés eram muito quadradões. Ainda me posso lembrar como é hoje, mas não me quero lembrar. Nem sei como é que conseguiste acabar esse eu jogo. Não, porque acabar é fazer os achievements todos e eu não. Epá, eu honestamente, eu joguei um bocadinho de Final Fantasy, mas eu adorei as cutscenes, eu adorei os personagens, mas eu olhei para as mãos e... Foda-se. Nojo, meu! Nojo! 0 em 10. Menos 1 em 10. Sim, algo assim. Eu tenho andado a jogar e a cuspir cascalho por causa do Bioshock. O Bioshock 2, aliás. Eu, tipo, voltei a jogar o jogo em hard. Eu sou capaz de dizer que o jogo está mesmo tão bom como o primeiro. E acho que está interessante. A história tem lá... Bullshit. Meu, bullshit. Tu tens lá... É assim, a história é monótona, um tanto monótona até metade, infelizmente. Mas a partir de metade, há tanta coisa que acontece que compensa mesmo bem. E aquilo, o final está a milhas melhor que o final do primeiro. É assim, eu acredito, mas epa, tu não podes esperar. Tu vais largar... Vais largar para aí 60, 70 euros por um jogo. Tu não podes esperar que tu fiques cativado até passar quase metade do tempo de jogo. Tipo, a primeira parte do jogo é uma merda. Não, mas é que... Não é merda, mas é simplesmente não está... É que é assim, tu começas o primeiro Bioshock e tens aquela descoberta. Uau, que é isto? Aqui não tens essa descoberta, o que perde muito. Mas o jogo não é mau. Essa parte é por isso não é que má. Eu acho que... É por isso que eu acho que... Eu não sei se já disse isto antes, mas eu, é por isso que eu, é por essa razão, já não é tanta descoberta, que eu acho que devia, seria mais interessante se fosse uma prequel. I don't think so. Porque eu sinceramente, por muito irrealista que fosse, eu gostava como é que ele, de saber como é que eles tinham posto lá a cidade toda em baixo. Ah, mas eles contam isso no 2. Foi uma das coisas que eu não percebi. Que andaram... Mas pronto, eu em vez de contar, gostava que eles me mostrassem, percebes? Eles têm maquetes. Eles têm maquetes que mostram. É isso, estás a ver? É por isso. It's not the same thing! É isso, é que tipo, andei a trocar comentários no tweet, que é a maravilha das maravilhas tecnológicas da internet. E tipo, para quê? E havia pessoal a dizer que queria prequelas. E tipo, não! Isto foi o final deste, é uma despedida do caraças. É mesmo uma despedida de Rapture, completamente. Quer dizer que não vai haver mais? Sabe, o que era. É, espero que sim, porque eu também não vou comprar. Depois das porcarias que os gajos andaram a fazer com o DLC. Não vais comprar, mas se sair vais jogar na mesma. Mas não vais comprar. Vou comprar. É tipo peça emprestado. Vais comprar, mas a versão Reloaded. É Reloaded não é? Ou Razer 1911. Ou... Eu por acaso gosto muito da Razer, gosto. Acho que o Manel também gosta muito da Razer. Pois, ele deve adorar. É pá, de resto, eu tenho-me divertido também com o multiplayer, mas desde que saiu a cena do DLC, nunca mais joguei multiplayer, acho que fiquei enojado. Acho que também ias perder sempre, né? Pelo menos se apanhasse um gajo que tinha comprado, acho que ias perder. Não me lembro disso. De resto, não tenho... Andei a jogar System Shock 1. Depois, eu passei... Do meu tempo que eu decidi, ok, vou jogar isto, acho que passei uma hora ou duas a tentar meter aquilo a funcionar com o DOS. Man, what do I look like? A time machine? I took it and threw it on the ground. Estamos em 2010, estás a jogar jogos de tempo da pedra? 25. Que eu subi no gráficos tão ranhosos. Funcionava em DOS. Gráficos tão ranhosos, pá. Opa, a sério, digo-te uma coisa. Tu estares num corredor e veres um sprite de um inimigo num mundo 3D e esse sprite está tão pixelizado que não consegues perceber o que ele está a fazer, borras-te nas calças. Isto é pior que Silent Hill. Olhas para aquilo e ficas fazer... mesmo... O meu Deus, o que é que está a fazer? Ele está a atacar um jogo... Ele está a se aproximar de mim. Eu um dia faço um jogo tipo 8-bit trip ou Beat Trip Runner ou o que é que agora há para WiiWare, em que tu jogas com o preto todo novo. Mas como aquilo, a resolução do boneco é para aí 12x12 pixels, tu não consegues perceber que aquilo é um preto nu, tu só vês um boneco pixelizado. Então eu vou pegar nesse conceito e vou fazer um jogo em que jogas com uma gaja toda nua e matas gajos todos nus. Boa. E só tu vais só perceber que essa tua personagem principal está toda nua por causa das três pernas. Tu vês? Sim. Por aí. É bem, então, estando aqui delineado o que nos tem preenchido o tempo livre... Vamos aqui para as notícias. Vamos começar então o resumo Activision da semana. Ora bem, o que é que a Activision tem andado a fazer desta vez? Coisa boa, não pode ser. Qual foi o último passo da Activision para dominar o mundo? Despedir quem governa, quem lhes dá dinheiro. Ora aí está. Eu começo a pensar que alguém da SEGA se infiltrou na Activision. Ok, já... Faz as últimas decisões que eles têm andado a fazer. Ok, já estamos quase há um minuto a dizer o que é que eles têm feito sem realmente sermos específicos. Ora bem... Eu acho que toda a gente sabe este ponto, não é? Mas vamos fazer um apanhado. Sim, porque há pessoas que não leem a internet, só nos ouvem a nós. Vocês vivem debaixo de uma pedra. Ok, o que tem acontecido foi que a Activision despediu os dois cabeças da Infinity Ward, o estúdio que criou e faz os melhores Call of Duties que há para aí. Os Infinity Ward é um Cerberus. Oi! Sim! Oi! Eu não sei como responder a isso, tanto continuo, como se não dissesses nada. Continuem. Então, eles foram despedidos, eu tenho aqui no meu apontamentozinho, por quebra de contrato e insubordinação. Ora bem, que é insubordinação? O que é isso? Existem rumores para aí, depois deles terem sido levados para fora dos escritórios e eles tiveram uma reunião que não correu muito bem com a administração da Activision e os estúdios da Infinity Ward foram visitados por infiltrados por seguranças e o caraças. Mas não são seguranças de farda. Pela descrição que corre na internet, são as seguranças que tu vês à porta de uma discoteca. Bouncers. Holy shit. Bouncers. E então, o que tem acontecido... E então, o que acontece agora foi só especulação, em que os gajos foram despedidos por quebra de contrato, talvez porque andaram a comunicar com outros estúdios e... Eu não sei quem é que me disse vocês que contactaram, que fizeram um contrato com uma empresa qualquer. Quem é que foi? Uma empresa de cinema, não foi? Quem é que... Não sei. Ah, fui eu. Supostamente, eles agora, tipo, andam à procura de emprego, não é? Então nada melhor do que candidatarem-se numa da agência de talentos de Hollywood. Para ver se são contratados para alguém. Ah, isto foi depois. Não, isto já foi depois. Ah, ok. É que eu tinha ouvido, lá está os rumores, foi que eles andavam em contactos com outras companhias, outras editoras, tipo Electronic Arts e etc. Para possivelmente serem empregados lá. Tipo, saírem da Activision e seriam empregados lá ou num outro lado qualquer. Não. Mas é os rumores. Acho que se fosse apenas isso, acho que fosse assim tão simples, o Kotick simplesmente lhes dava uma proposta maior. Achas mesmo? Eu acho que o Kotick é um grande... O Kotick? Estamos a falar do Kotick, não é? Kotick dá dinheiro, não é? Só se caiu. É que ele nem sequer está a dinheiro, ou seja, ele está a manter o restante estúdio da Infinity Ward, mantém-se na Activision porque está à espera dos royalties do sucesso do jogo. Sim, porque supostamente a história que corre é a seguinte, é que eles não têm o pessoal do estúdio não tem ordenados assim muito altos por ir além. Mas quando os jogos têm sucesso, quando chega a altura do lançamento do jogo, recebem royalties mesmo muito altos, estupidamente altos. É o que acontece em quase todas as companhias. Aliás, pronto. Eu estou aqui no Rumble porque pronto, ainda não saí porque estou à espera do dinheiro, dos cheques. Basicamente, o que está a acontecer é que supostamente eles estão constantemente a adiar o pagamento desses royalties. Ou seja, isto é uma situação parecida. Não sei se quem está a ouvir se lembra do Itacagão com a Tecmo. Ele também processou a Tecmo porque a Tecmo não lhes pagava os royalties que tinham sido prometidos após o lançamento do jogo. Basicamente, isto é bué curtido. Estou a imaginar estes gajos, tipo, saem. Estes gajos fazem um dos melhores Medal of Honors na Electronic Arts e têm planos para fazer outros jogos. E a Electronic Arts não avança com aquilo, então eles saem. Medal of Honor é corrido ao chão e morre. Eles são contratados na Activision, põem-se a fazer o quê? Mais Medal of Honors. Pelo nome de Call of Duty. Não, mas eles inicialmente não eram. Não pertenciam à Activision por completo. Eles deram a opção de compra à Activision. Portanto, se eles se arrependem, só têm eles mesmos por se culpar. E agora, eles estão despedidos. Para onde é que eles vão parar? Qual é aquele jogo que é de primeira pessoa e tem guerra, e a guerra é modernizada e quer fazer concorrência contra o Call of Duty. Modern. Qual é que é? Battlefield? Não, espera, eu estava a ver... Não... Era irónico, era irónico. Não, Counter-Strike? Counter-Strike? Não? Não, é, é o medalha de honra. É irónico se eles voltassem para a EA e revitalizassem o Medal of Honor. Era irónico. Temos aqui o regresso do... Está vivo! Está vivo! Espera aí, eu vou ter que fazer... Que nem uma PS3 renascida das cinzas... Está aqui... Aí está, a Bull. A Bull volta à administração do Robotech. Hã? Certo! Seth, Deus grande, intercedeu por nós. O presidente de Robotech intercedeu por nós. Pedro, bem-vindo. Já estamos há meia hora a gravar. Estás bem? Como é que está aí, cara? Legal. É, este gajo está vivo. Nós já estamos a fazer... Está vivo, mas renasceu brasileiro. Estás morto, cara. Lá está, são efeitos secundários. Pensámos que tinhas falecido. Já estávamos há meia hora a fazer silêncio por ti. Que íamos publicar o silêncio no Rumble, desta maneira. Metemos música elevador a soprar a tua morte e tudo. Eu estava ali assim, percebes? Eu estava ali assim. E um gajo, opa, foi... é uma coisa por demais, meu. Okay. Sempre específico este homem. Então queres entrar na discussão de Activision? Nós estamos aqui a dizer o quanto horrível é o que a Activision tem feito. Tens alguma coisa a adicionar? A Activision não é aquela que publica o Call of Duty? Sim. Esses criminosos, pá! Esses criminosos, pá! Opa, pelo amor de Deus, pá! Esses gajos, sério, prendam-nos. Mas então porquê? Mas então porquê, nada? Está a roçar o criminoso. Pois é. Isto, estão a dar cabo da marca. É triste, pá! É triste! Eles estão a agir contra os gamers. O pior é que eles com a marca que eles criaram. Eles já não precisam de fazer jogos bons, só precisam de fazer jogos... Não é isso. Eles agora têm o Tony Hawk Ride. Já não precisam de fazer Call of Duty bons. Saltamos da Activision, que é uma daquelas... companhias roubalhonas para uma outra que... Roubalhonas é uma palavra... É. Eu também gosto. Criminosos. Arrastar o criminoso. Ora, aí está. Ah, e então, o detalhe, o Marco Aurélio. Então, a passar aqui para a fazer o segue de notícia, outra companhia que está a roçar no criminoso é a Zynga. Não sei se vocês sabem o que é que a Zynga faz. Acho que muita gente sabe o que é faz que faz. O Farmville. Ora bem, então o que é que acontece? A Zynga, ela lançou uma iniciativa lá para janeiro para ajudar as vítimas do terremoto do Haiti. E essa iniciativa durou uns 16 dias, ou o que é que foi? Então o que tu fazias era, compravas dinheiro para usares no jogo... E desse dinheiro que usavas no jogo era transformado em dinheiro verdadeiro que depois ia para as vítimas do Haiti. Acontece que se tu pagasse aí $40, não ias conseguir gastar esses $40 no jogo em 16 dias. Mas esse não é o grande problema. Tecnicamente não era possível, não é? Pois. Gastar esse dinheiro todo. Mas o problema aqui é que dos 2.4 milhões de dólares que juntou, só enviou 1.5 milhões para a ajuda. Eu cara, choro, olha, mim, eu choro. Eu fico triste, Carlos. Porque tu és uma pessoa, pá, sinceramente, com um coração insensível. Então os homens têm trabalho de arranjar dinheiro lá para os moços. E os impostos, quem é que paga? Estas coisas, percebes, têm que ir de um país para o outro. E olha, esse trajeto tem que ser pago. Então estás-me a justificar. É os portos de envio do dinheiro. A insinuar que eles são pessoas que roçam a criminosidade, percebes? E não estás a pensar em todas as variáveis. Eu tenho a sensação que tu és uma pessoa que não ouve os outros. Estás-me a justificar então aquela treta do modelo que é... pagas 2 euros e... tens tipo, pagas 2,80€ e se arredondares para 3€, aqueles 20 cêntimos vão para ajudar a madeira. É isso. Eles ajudam a madeira, mas 15 cêntimos é para as despesas de uma série de coisas, não é? Olha, repara lá, a publicidade na televisão. Opa, de repente aquela publicidade não cai ao céu dos trambolhões, não é? Então, tu arredondas... né? Redondas, né? Mas tu, para saberes que arredondaste, teve que haver um investimento publicitário louco, né? É preciso ser pago. Mas depois não. Depois o Carlos, esse badameco do Rumblepack, vem para aqui assim no podcast e dizer: ah, espera lá, eles ganharam X. Eles deram X menos 2. Foda-se. Esses gajos roubam. Esses gajos roubam. Roubaram 2. Roubaram 2. Opa, depois o X é 10, né? Por isso eu acho... Eu gosto, apoio. E eu sou uma pessoa informada que sabe que aquela pequena diferença foi precisamente para pagar despesas perfeitamente justificáveis. O transporte... Mas repara, foi uma pequena diferença grande como ao caralho. Pois. Não. Apá, uma diferença de quase um milhão. Apá, as coisas custam dinheiro, não é? Pois. Se o ladrão está caro... Tiveram... Olha, não, mas tu davas dinheiro a uma pessoa que andava-se, opa, de repente, num Clio. Não, opa, uma pessoa de um BM que te pede dinheiro para ajudar o IT. Opa, sim senhor, né? Eu dou dinheiro a essa pessoa. Portanto, o BMW custou dinheiro. Ah, é óbvio, né? Tem que ser pago com dinheiro. Vem do céu. Não, vem das pessoas que dão dinheiro para o IT. Opa, certamente há alguma razão perfeitamente justificável, opa, destas coisas. Porque tudo faz... Opa, a vida... é feita de sentido. Não sou da opinião do Carlos, sou uma pessoa mais sensata, portanto, não, eu não coloco os dedos nas feridas sem haver uma ferida, primeiro. Não. Agora. Eu só coloco os dedos nas feridas que não existem. Não, mas isso são vocês são do Rumblepack, não é? Portanto, opa, essas pessoas são... pá, são mal formadas, não têm assim muita gente, capacidade. Gente mesquinha. É, no fundo é assim. E depois, opa, naturalmente, como são pessoas assim, opa, esteja ferida ou não esteja ferida, lá na pele, vocês metem os dedos, né? Pá, mas eu, felizmente, sou um convidado. Tenho vá lá, tipo eu hoje já fiz uma analogia. Hoje já fiz uma analogia ao Tiago de crostas e a comparação dos triggers do comando da PS3. Portanto, não vamos lá continuar com essa cena. Mas já agora, para fazer uma pausa, eu já tinha dito isto no outro podcast que não vai ser editado, mas estão aqui duas pessoas que não sabem, e é uma coisa importantíssima, é que a demo do Aliens vs Predador já foi sacada mais de 4 milhões de vezes. 4 milhões? Uau! Leva-me, cara! Para além de ser a demo com o maior sucesso na história da SEGA, esse sucesso deve ultrapassar o sucesso do próprio jogo aí numa escala de 4 milhões para 1. Pois. Eu gosto de ver é que só vejo notícias tipo: epá, a nossa demo foi sacada assim tanto caneco, mas ninguém falou de quanto vendeu, interessantemente. Mas para além de não falarem de quanto vendeu, parece que há pessoas que já foram despedidas do estúdio. The Rebellion. Não, mas é estúpido, até me admiro eles agora estarem a dizer isso, porque passado 2 semanas, quando a demo foi para o ar pela primeira vez, eles estavam-se a vangloriar que a demo já tinha sido feita download para aí umas 20 mil vezes. Ora, 20 mil vezes normalmente não é grande coisa. Quando tu vês gente vangloriar-se da demo do Bioshock ou de outras demos que vão aparecendo no live que são feitas download para aí milhões de vezes. Yeah, e só mesmo para apontar que a demo saiu com vários bugs na PlayStation 3 e eles, ao que parece, devem ter contado outra vez o pessoal que voltou a sacar a demo por inteiro. não sei, estes números são bem esquisitos. É assim, supostamente, pelo que eles dizem, é o jogo que vendeu mais depressa no Reino Unido. E essa também, no Facebook. Então, o que é que isso significa? E nesta cena de lançar números para o ar, temos a Ubisoft, que está, os servidores deles andam com problemas, os servidores DRM deles andam com problemas porque e o pessoal não está a conseguir jogar Assassin's Creed 2 nem Silent Hunter 5. Ai, ai. Mas eles só dizem que só 5% das pessoas estão a ser afetadas. São só 5%, nada de especial. A questão é, eu gostei, eles no início diziam: ah, isto, pronto, temos umas dificuldades técnicas, não estávamos à espera de tantos acessos, não sei o quê. Boa, fazem um serviço assim muito bom. Mas ao que parece, estão a ser atacados por hackers, afinal. Iga! Os hackers. Eu sou os hackers? São maus para a gente, não querem que a gente meta DRM? Lixar a experiência ao gajo que paga? Então são os piratas hackers que andam a estragar a experiência aos pagantes. Mais uma vez o Carlos, completamente insensível, uma pessoa mal formada, não se informa sobre os tópicos que falam no seu podcast. Ok. Esclarece-nos lá, esclarece-nos. Eu gosto do culminar da discussão. Esclarece-nos, Pedro, o teu iluminismo, esclarece-nos como é que... Qual é a verdadeira notícia? Olha, foi-se abaixo. Pronto, ele cospe cascalho para o ar e foge. Pedro, Pedro! Anyway. Não sei, tu tens andado a jogar Assassin's Creed 2 na 360. Olha, já viste o que é que era se estivesses ali nas sapatilhas... No papel de nada. Nas sapatilhas Nike do Abul, made in Indonésia. Já viste o que é que era? Tu perdias a ligação com ele e voltavas atrás. Aquilo já, afinal, aquilo já nem sequer grava os checkpoints ou caraças. É o que parece. Eu tenho andado a ler umas notícias e já anda por todo lado e muita confusão. Mas a última que li foi que... o jogo já nem sequer grava os checkpoints porque a falha de ligação ao servidor já não está dentro dos parâmetros que eles previam. Caramba, informáticos, cara. Marco, tu que andas a estudar informática, tu levas um morro na cabeça se fazes erros destes. não, isso é demasiado básico, ao menos disso. A Ubisoft está-se a queimar com isto. Aliás, já no... Estava um torrent no Pirate Bay, creio eu, a passar uns ficheiros preparadinhos para fazer um DDoS attack aos servidores deles, que é Distributed Denial of Service, que é basicamente spamar os servidores dos gajos até que para que ninguém consiga acedê-los da maneira normal. Yeah. Os piratas também são uns gajos espertos como o cara. É assim, o jogo fica cracado logo não. Dois dias depois do Assassin's Creed. É assim, se eles se querem afirmar, não vai ser dessa maneira, não é? É assim, pronto, eu não estou a fazer de advogado do diabo nem nada, mas como é que eles vão afirmar? Como é que há... Não comprei o jogo? Pois. Basicamente, né? Eu não tô... Botei com a carteira. Mas repara que há pessoas que ele comprou um jogo e nem sequer leem a parte de trás. Epá, ok, tu não. Obviamente não podes ir buscar isso. Não podes pedir isso a todos os utilizadores. Os utilizadores retardados que não leem capas nem nada Não podes ir lá às lojas e dizer ao pai de 48 anos: olha, não compro lá isto porque. Porque o jogo tem DRM. Ei, o que é isso? É isto assim, é certo. Não mas é verdade. A todos. Mas cada um pensa por si e acha como entender, não é? Eu gostei de uma cena, uma piada que eu fiz nos fóruns da 2K Games por causa da cena do DLC do Bioshock 2. Que era, eu cheguei lá: olha, eu comprei este jogo para PC numa loja, mas quando cheguei a casa li o EULA. E não gostei, e não concordo, e agora a loja não me aceita o jogo de volta. E agora? Já viste o que é? Mas isto é mesmo uma coisa que pode acontecer. Tu pagas pelo jogo, chegas a casa, lês o acordo de licença e dizes: ah, mas eu não aceito lá isto. Mas quando chegas à loja: ah, desculpe, mas você abriu a caixa e este é um jogo com uma serial e não pode devolver. Eu quero um EULA ou um readme ou o que é aquilo. Quero um readme impresso nas lojas para cada jogo. Há lojas online que têm o EULA logo disponível. Nossa, vocês que são jogadores de PC, os jogos de PC hoje em dia costumam ter alguma advertência à ativação online na capa? Sim, têm todos. Têm todos a dizer que ou precisam de uma mensalidade, ou precisa por muito pequeno que seja. Ou precisa de ativação online. Por muito minúscula que seja a advertência. Não. Por muito escondidas. Oculta por autocolante. Da distribuidora que ela tem, ela está sempre lá assim. Oculta por autocolante fazer num alugar. Internet ou pelo aluguer. Selo do IGAC. Ou promoção da GameStop. Exato. Ou selo do usado. Vamos então mover em frente com o anúncio do PlayStation Move no Game Developers Conference de 2010. Ora bem, o que é que deu na Sony anunciar um periférico destes numa conferência de Game Developers e não na E3? Portanto, a E3 vai pertencer ao Natal? Não, não é. A E3 não foi enviada para o Natal. O Natal vai ser a E3. De apontar que o Pedro voltou à ligação e é aquele que está a arfar feito parvo. Não, e a Nintendo vai anunciar um novo Zelda e possivelmente outra plataforma. Yeah, ou que dizem uma D. É o Wii Fit 2. 3. Agora vai ser para os dois pés. Uma placa para dois, para cada pé. Exatamente. Ou para cada nádega, vá. A Sony adiantou-se agora e decidiu mostrar o PlayStation Move na GDC, porque supostamente na E3 supostamente o Natal vai ter muito mais protagonismo, a Nintendo vai mostrar o novo Zelda, supostamente pode anunciar outra plataforma. Outra DS3, o DS2. Ou outra coisa qualquer. Ui, duvido muito. Mas outra plataforma. E eles decidiram. Qualquer coisa do género. E eles decidiram. E eles decidiram se adiantar, vá lá. Mas, tipo, não sei se. Estava a dizer, não sei se vocês repararam, mas basicamente tudo o que eles mostraram, à exceção do Socom 4, era tudo jogos estilo Wii Fit. E tinham quase aspectos shovelware. Tipo, faz de conta que é o eSports com uma skin kawaii do God of War. Com os avatares do homem. Ó Marco. Diz. Opa, Deus me perdoe, pá, mas tu para falar da Nintendo, cuidado. Não percebes o cu. Eu não estou a falar da Nintendo, nada. Eu estou a falar da Sony. Estás a dizer que a Nintendo, que é que ela tem para a E3? Estás a esquecer do mais importante? O que é o mais importante? O Vitality Sensor. Cala-te, o Gabe Newell, o gajo da Valve, diz que o futuro é o Vitality Sensor. Portanto, o Marco ferma a minha suscetibilidade, quer dizer, anda aqui, o que é que a Nintendo, será que o que é que a Nintendo vai fazer na E3? Ela vai, é uma DS3, é uma Wii Fit 2, esquece do que já está anunciado, quer dizer, ó Marco, está aí a tua mão, que eu tenho aqui uma palmatória, não é? O Gabe Newell diz que o Vitality Sensor é o futuro para ele verificar os níveis de açúcar no sangue. É só mesmo isso. Exato. Quando está a jogar ali. É o tempo da falta disso. Yeah. O Chaka disse isso. O Chaka também deve fazer muita falta ao Chaka também, sim. Não, mas neste caso não era dele que a gente estávamos a falar. Não era dele que estávamos a falar. Isto vai ser complicado, que o Regi a apresentar o Vitality Sensor no NEA3 não vai caber nos dedos as chorições dele. Ele vai ser um bocado complicado. Aliás, agora queria adicionar, voltando à conversa do PlayStation Move, o Red. Pronto, lá está, aquilo é praticamente o emotes. Sim, um dildo com o emotes e o motion plus lá enfiado. Aqui é o dual penetration, portanto. Não, mas com uma certa curva, né? Escorrega melhor. Até um logo. Resta saber se a vaselina vem logo, tipo, tem uma curva assim um bocado. Sei lá, eu reconheci aquilo de algum lado, não sei, de um protótipo qualquer da Nintendo. Não sei, talvez a imagem vai aparecer no post do podcast, não sei. Eu gostei do comentário do Reggie, que. O primeiro comentário que ele disse foi que se sentia elogiado pela Sony estar a. Sabes que o plágio é a melhor forma de elogio. Depois, outra. Um dia depois, ele diz que se sente embaraçado com as tentativas da concorrência. Não, estás a traduzir mal. Ele, se estivesse no lugar. Parece ser o gamer, ser a tradução. Se estivesse. Ele ficaria embaraçado se estivesse na posição da Sony e da Microsoft. Porque ele, basicamente quer dizer que eles estão a jogar à apanhada, estão a copiar, estão a tentar a copiar aquilo que a Nintendo já fez há 2 anos atrás. Eles deviam ter esse discurso. Marco, é há 3 anos, não é? Quer dizer. Nintendo. O Marco, é há 3 anos, Marco, nem há 2. Já foi há 3 ou 2. Temos aqui o nosso correspondente nintendista. Opa, fala aí mal da Nintendo, sim, meu coração aperta aqui. O Marco a falar da Nintendo, tem-me benzo. É a mesma coisa que tu a falares da SEGA. Não, eu falo verdades, né? Quer dizer. Não, reparem. O Marco até hoje está sentido comigo. Mas de verdade, atenção, isto foi uma conversa no Getalk enorme. De um artigo que eu escrevi na Smash sobre a SEGA. Até hoje, ele ainda não consegue. Estou sentido. Verdade. Parecido aqueles gajos quando vêm falar comigo, ah, vocês no Rumble Pack, é pá, vocês têm muita piada, pá, mas aquilo está mal, né? Não, não, tu então. Pá, eu sei, né? Mas aquilo estava mal que tu escreveste sobre a SEGA. E eu, pois, Marco, pois. Sim. Ah, por acaso foi uma discussão muito engraçada. Um dia a gente vai ter outra vez essa discussão. O Marco teve aquelas reações de quem é novo ao Rumble Pack contigo, foi isso. Eu não sei. Falei da SEGA. Falar em reações. Eu disse logo. Eu nunca mais falo da SEGA na Smash, Marco. Agora a SEGA é tua. Ele veio-me dizer. Eu para este mês, a gente está a escrever agora a revista. E por acaso estou um bocado atrasado. E eu espero que vocês estejam todos adiantados, né? E eu disse, Marco. Atenção, aproveito para revelar aqui que é um novo Carlos Miguel. Carlos Miguel vem aí. Carlos Miguel vem aí. Podem todos já estar com grandes expectativas. Eu vou revelar então que o cómic da semestre está atrasado, que ainda tenho de desenhá-lo. Não, pá, mas tu és uma pessoa rápida, não é? Metes ali assim um desenho, ocupar uma página inteira e está feito, não é? És uma pessoa rápida. Opa, são uns 3 punhos e uma página A4 e já está. E depois nem precisa ter piada. Não, opa, vocês pois são... É que vou... Se há pessoas que conseguem meter lá cómics e nem ter piada, também consegues, ou mal. É, vocês também. Eu não me revejo completamente. Eu não me revejo nisto. Quem é que sou eu? Basta desenhares uns furries, estás a ver? A ter umas palavras bonitas. Não, mas eu disse ao Marco, Um, dois, isto está a ficar temático, isto está a ficar muito específico. Eu disse ao Marco, então é assim, a SEGA na Smash é tua. E eu este mês, Marco. Tu acho, já disse isto há 2 ou 3 semanas, Marco. Próxima semana, quero lá um artigozinho da SEGA. Na sexta-feira ele vai falar comigo. Não consigo falar da SEGA, não há nada para falar da SEGA. Que facto existe, é uma coisa impressionante. Ok, então na próxima semana, esperem por uma página A4 só com um texto a dizer: não há nada para falar da SEGA. Pronto, não há nada. No Rumble não se fala da SEGA. Morreu. É, culpa é lá e SEGA. Ninguém. Eu tentei falar da SEGA no Smash, fui escorraçado pelo Marco, epá, carreguei para falar da SEGA e todos os meses, epá, não há nada para falar da SEGA, pá. E eu, pá, pronto, epá, se lá... Os artigos da SEGA, falam sobre a Platinum Games, pronto. Anyway, vocês têm reparado nas reações que o público tem tido ao Move? Tem sido muito meh. Ok, já. Na mesh, né? Na mesh. Yeah. Eu já ouvi pessoal a dizer que... Yeah, vocês já não me vão enganar uma segunda vez com o emote. Yeah, basicamente é isso. I don't wanna play with no dildo. Não sei, mas vocês esperam que isto saia daqui alguma coisa de jeito? Vocês... Qual é que é a vossa... Epá, eu quero muito um eFit e um eSports na PlayStation. É daquelas coisas que eu estou a desejar do fundo do meu coração. É porque eu apostei no cavalo errado e ele agora não tem o eFit nem o eSports e agora quero muito. Mas isto começa a ver a quantidade de periféricos que estão ligados àquela consola. Eu acho que eles fizeram mal em diminuir o número de portes USB daquilo. Que, já viram? É, precisam ter a câmara ligada, a câmera, né? Precisam de ter aquelas duas coisas na mão, mais o quê? É que não é preciso uma barra também, qualquer? Não, usa a câmera. Não. Usa a câmera, okay. Seja Shanai. Uma coisa bem estúpida, ou pelo menos estranha, é que, tipo, o segundo, tens o eMove, basicamente, que é o emote da Sony, e depois tens aquele... O Subcontroller! Subcontroller, que é supostamente um nunchuck, mas sem um sensor de movimento. Que é uma coisa estranha. Ah, não tem sensor? E depois tem... Não tem sensor. E há jogos em que precisas de ter sensores nas duas mãos e a única maneira de ter sensor é com outro PlayStation Move. Oh, ah, muito bom! É uma coisa, muito bom! Uma coisa inteligente do caraças. Isto vai acontecer a mesma coisa que acontece com a Nintendo, que é, eles lançam periféricos que muitos poucos jogos usam. Pronto, é o que acontece com a PlayStation. Diz-me um. Esses bitites, diz-me um. Olha, o coisa do Wii Fit. Ai, o Ismo. O Ismo do Pedro a virar. A balança do Wii Fit. O Mocha. Não é usada. Não estou a dizer que não é usada. Estou a dizer é que não existem muitos jogos que justifiquem a compra. Que eu acho que justifiquei a compra. Tipo o Motion Plus. Há um jogo de snowboard, skate e há o Wii Fit. E o Motion Plus, quantos jogos é que... Chegou para vender mais do que a PS3. É verdade. A PS3 nos Estados Unidos. Mas quer dizer, tu vais gastar 100 ou 120 euros para um jogo, para um acessório, um bocado de plástico e ocupar um espaço do caralho em casa, que só usas em 2 ou 3 jogos que compraste. Mas isto é basicamente o resumo do que a indústria está a tornar. Basicamente é um monte de merdas de plástico a ocupar-te a despensa e a sala e o quarto. E usas um deles em meia dúzia de jogos. É uma coisa que tem sido provada. É diferente dos instrumentos musicais. Porque os jogos de música que vão saindo vão ter alguma coisa nova nos instrumentos e és obrigado a comprar os instrumentos novos. Certo. Não necessariamente. Uma coisa. É uma coisa que se tem visto, que se tem provado na indústria, é que se lança um periférico para jogar jogos, tem de encher esse periférico com jogos. Temos a experiência da Sega com o 32X, com o Mega CD, é isso. Pronto, a SEGA foi a pioneira nessa cena e provou. O resultado foi tão bom que toda a gente decidiu copiar. Mas em relação ao Wii Fit, tiveste a pesquisar quantos é que usam. Não, quer dizer, o acessório que a Nintendo lançou, absolutamente inútil, chama-se Game Boy Micro. Pronto, aquilo é o acessório inútil que a Nintendo lançou ultimamente. E que o Pedro tem. E que eu por acaso tenho. Eu por acaso não é um acessório inútil. Eu se conhecesse o tipo que fez aquilo, pá, eu a sério, levantava-me e batia palmas, pá, porque realmente aquilo é muito pequeno. Não cabe. A sério, eu não consigo usar o gatilho do lado esquerdo. Portanto, alguém desenhou a consola de maneira que eu, quando estou a jogar F-Zero, eu não consigo usar o gatilho do lado esquerdo porque aquilo é tão pequeno que eu não consigo estar a virar e estar a usar o gatilho. Portanto, se calhar lá no Japão as mãos são mais pequenas. Pedro, mas em relação ao... Repara, tu usas as mãos para jogar ténis, quer dizer. Não podes tentar jogar o Game Boy Micro com essas mãos desse tamanho todo. Tenho uns dedos de homem, né? Pá, são grandes, chaves. Ferro! Ui! Tu és assim, eu estou a fazer um gesto de dois punhos a tocarem, és assim com o Reggie. Eu ganho sempre ao Reggie, um metro! Um metro tinha eu aos 6 anos, meu identificador. Bem, mas. De largura, assim, não? Não, mas em relação ao iFit, só para terminar, em relação ao iFit, o iFit tem um propósito diferente, por exemplo, do Zapper, né? O Zapper foi lançado e foi feito um jogo. Como aquele do Link. O Wii Fit não foi um acessório que foi lançado e depois fizeram um jogo. Foi, como a Nintendo é uma companhia, aquelas tretas, né? É uma companhia de software e hardware na mesma casa. Portanto, o Wii Fit foi desenhado, a balança foi desenhada para o jogo foi desenhado para a balança. Portanto, aquilo realmente é um pacote vendido e não necessariamente um acessório. Um pacote de entretenimento digital artístico. O jogo é aquilo, o jogo é uma coisa de hardware, percebes? Quando tu dizes que aquilo é um bocado de plástico, tens de distinguir duas coisas, que é, na minha opinião, né? Na minha opinião, tens de distinguir duas coisas, que é, vocês querem comprar tudo. Eu tenho um amigo, o Miguel, é o Dar, e ele vê uma coisa, tem que comprar. E as pessoas que eu conheço que têm Wii Fit, as pessoas normais, ou seja, não nós, quer dizer, eu não sou uma pessoa normal, mas sim, obviamente que aquilo não é voltado para as pessoas só têm aquilo em casa, não é? Um acessório a mais, porque as pessoas não têm que comprar o Rock Band, as pessoas não têm que comprar tudo e mais alguma coisa, e elas de facto usam o Wii Fit, estão ali assim debaixo da mesa, está ao lado do móvel, Epá, as pessoas que compram o Ifit, epá, certamente, epá, em 25 milhões de pessoas, ou 20, não sei quanto é que ele vendeu, mas certamente que epá, 10 milhões já deixou de jogar, ou por alguma razão qualquer. Mas 10 milhões jogam, e esses 10 milhões que jogam são 10 milhões de pessoas completamente novas. Mas é isso que eu, estava a dizer, que é, tu compras um periférico adicional para a consola e deixas de usar, e depois olhas para aquilo, porquê que comprei isto? Não saem mais jogos, tipo, ok, eu sei que saíram alguns jogos, tipo o último Monkey Ball, alguns jogos do Raving Rabbids, e saiu o Wii Fit 2, e o o Punch-Out, e o Wii Sports Resort, creio eu, que também usa o Wii Fit. Acho que sim, em alguns jogos. Ok, mas para além disso, acho que são poucos. É assim, eu sou um gajo de fazer listas e listas de jogos para convencer-me que certa X consola não vale a pena comprar. Carlos, mas é que o Wii Fit não é para ti, pá. O Wii Fit não é para ti. Eu preciso perder peso. Eu percebo o que estás a dizer. Deita-te cima da frigideira para queimar a gordura. Não, eu percebo o que estás a dizer, mas eu acho que é uma perspectiva, mas o produto não foi propriamente desenhado por ti. E o caso específico do Wii Fit, eu acho que se calhar não consigo arranjar mais um exemplo, mas o caso do Wii Fit é gritante. Aquilo não é uma balança, é um jogo. Então aquilo está tudo desenhado, e tudo à volta da mesma coisa, é quase indissociável. E de facto, todos os jogos que vieram depois não foram propriamente para o acessório, mas foi porque o jogo acessório vendeu muito. Quase mais que a base da PlayStation 3. Não, eles foram feitos, eles foram feitos para o acessório, não foram feitos com o acessório em mente. Mas está tudo tão interligado que não foi um acessório pensado. Não dá para pensar no Wii Fit sem pensar depois, no Wii Fit. Que outros jogos é que eu posso criar com isto? Não foi assim tão feito com. Portanto, na minha ótica, é por acaso um exemplo. Podes dar o exemplo do Wii Zapper. É o que está a acontecer. O Zapper é diferente. Isto está a acontecer um bocado com o Motion Plus, que é as companhias tipo, será que tanta sensibilidade será bom para o meu jogo? Epá, mas também não há assim tanta gente que comprou, ou seja, é preferível tentar vender isto a toda a gente que tem uma Wii normal do que toda a gente, só aqueles que têm o Motion Plus. Mas o Motion Plus já é algo que se aplica, porque aquilo foi desenhado à volta do Resorts. Mas foi pensado em mais jogos feitos para aquela. Se calhar não me estou a explicar bem, mas mais jogos feitos para aquele bicho. E aquele jogo é a bandeira daquele acessório. Enquanto o Wii Fit é unha com carne. Sim, sim, sim, já estou a entender. Não sei se estou a conseguir explicar bem, pá, meti-me tão junto. Mas é isso que eu quero transmitir. Pronto, e em termos de suporte, eu estava há pouco a dizer que estava praticamente a dizer que o PlayStation. Ai, telemóvel. Estava praticamente. Se tens telemóvel do século passado que faz vibrações para caraças, estraga com Wi-Fi. Sabes que com 30€, pá, um gajo tem que ter uma certa calma, não é? Não pode exagerar. Estava eu ali praticamente a dizer que o PlayStation Move saiu para morrer, mas afinal não, parece. Porque adivinhem qual é que é o jogo que vai suportar o Move? Hã? Ninguém? Só como? Family Games? Não! E Gran Turismo 5! Gran Turismo 5! Ora aí está! Eu realmente estou aqui deste lado, meu. Epá, estão doidos a querer falar comigo. Não, mas eu estou aqui deste lado e o quê? Eu nem sei como é que nem fiz um post no Rumble Pack sobre isto, pá. Quer dizer, então, se fosse anunciado o novo acessório da Sony, é claro que o Yamauchi tem que ir correr a implementar, ou seja, não é? Daqui a 2 anos. A correr, entre aspas. Daqui a 2 anos é que vamos ter o jogo de carro. Daqui a 2 anos sai o prologue. Não, o epilogue. Já nem sei. Sai o índice, vá. Sai o GT5 Indies com um demozinho do Motion. Do Move. Eu só sei é que se, tipo, a partir do momento em que a PlayStation passa a suportar uma tecnologia qualquer, aparece logo a notícia que o Gran Turismo 5 vai suportar a tecnologia. É o 3D, é o Move. Qualquer dia, quando o jogo estiver quase pronto a sair, de repente a PlayStation 3 passa-se a poder ligar a máquinas de café. E depois de repente lá vai o jogo ser atrasado outra vez, vai ser incompatível com a máquina de café. Eu estou-me mesmo a imaginar, pá. Eu estou ali sentado numa cadeira a gamer com duas PSPs de cada lado e uma em cima, a fazer de retrovisores. Eu com o meu volantinho da PlayStation, ou não, com os óculos na cabeça. Com o Six Axis ali a mover e a usar o Move como mudanças. Um caneco. E os óculos na... Os óculos postos, os óculos 3D. Ah, pois é, os óculos 3D. E a tirar umas grandes cafezadas. Isto é que. Pois acordas e bates com a cabeça na cabeceira. Exatamente. E vais dormir para o quarto da tua mãe. Em relação ao Move ainda. O Move é um caso típico de. Aquilo é tecnologia, percebes? Não é, na minha opinião, não é? Eles fizeram uma tecnologia e agora toca de encher isto de jogos. Porque, epá, eu não vi grande coisa, mas vi alguma coisa, não é? E não há nada ali assim, um conceito claro em que eu olho para aquilo e percebo, esta merda serve para esta coisa. Sabes qual é que é o... É uma tecnologia, eles lançam a tecnologia e... Não, está desfasado. O grande conceito vai ser, estão a ver aqueles jogos que fizeram para a Wii, já podem meter na nossa, vá. E basicamente é isso. A livraria. E basicamente é isso. E se tu reparar, e uma coisa eu digo-te, se há uma coisa que o PlayStation Move tem em relação ao Natal é que funciona minimamente. Ou seja, já saiu daquela fase em que tu vês para aquilo e deixa de parecer uma experiência, percebes? Deixa de ser uma prova então, de conceito. Olha lá. Percebes? Agora, essa teoria, então, os jogos que estão na Wii... Agora vão passar para a PlayStation. Mas repara, a Wii é um conceito. Todo ela é um conceito. Até a puta dos menus faz sentido. Eu percebo. Mas eu estou neste caso... Não sei o que eu estou a dizer. Aquilo é um pedaço de remendos. Para mim a PlayStation 3 é um pedaço de remendos. Alguém andou ali a remendar. Agora remenda aquilo. Agora remenda aquilo. Ah, pá. Não tem uma visão clara. E que olha, não tem, 20, não tem 28 de Fevereiro. Remenda aí também. Oh meu Deus, para mim é isso que falta. É uma definição de software. Esta, eu vou fazer com esta tecnologia este tipo de software. E o software adapta-se, a tecnologia adapta-se. E não só eu tenho este software, eu tenho esta tecnologia. E agora venham daí os jogos. Até porque, se bem me lembro, as pessoas passam-se, as pessoas analistas, não é? Passam a vida a queixar-se que as third parties não vendem na Wii. Ora, não é? Nintendo vai fazer jogos para aquele trece, não é? Nem é aqueles jogos que vão fazer coisa. E também as third parties claramente não são os jogos considerados hardcore ou whatever que andam a vender na Wii. Portanto, se não são os jogos hardcore que andam a vender na Wii, se não são os jogos hardcore que genericamente na indústria não são os que estão a vender mais, se as third parties, como se diz, não vendem na Wii, opa, o Move não tem jogos, ninguém consegue competir em termos de first party com a Nintendo. Portanto, o Motion Plus vendeu porque a Nintendo tem uma grande linha de first party. Toda a gente comprou aquilo porque é o conceito. Todo o hardware foi desenhado em função do objetivo Motion de atrair tinha pessoas incluído... novas. Oh, não, portanto, o Motion Plus tinha incluído com o Wii Sports, com a sequela. Wii sim, mas Resort. Também tinha mais outros jogos a sair ao mesmo tempo. Só que a questão sim, agora que suportavam a tecnologia. Agora estagnou por enquanto. Tipo, vai ser o Red Steel 2, mas acho que o pessoal está um bocado queimado com o primeiro. Ninguém vai comprar a PlayStation, ninguém de uma... Ou seja, o público da Wii, percebes? Quem tem uma PlayStation 3 vai comprar aquilo, vai ficar ali da vida, pá, eu saio daqui, bate palmas. Mas ninguém vai comprar a PlayStation 3. Pá, eu já ando a jogar isso desde 2006. É realmente muito a pena que a Sony saiu de uma consola de imenso sucesso e está em pânico nesta geração. Parece que está em pânico. Eles só vão conseguir vender 4 milhões de consolas em dezembro, ou quase 4 milhões, se eles conseguirem apelar aos jogadores que a Wii apela. E esses jogadores não têm a consola, pá, e não... Não, isso, o que vocês estão a tocar é na maior crítica que se tem feito à apresentação. Ou seja, não há aquele fator de novidade. Quem quiser... o que eles apresentaram foi cópias... baratas de jogos tipo eSports, percebes? Não há aquele fator novidade. Quem quer esse tipo de jogos não vai comprar uma PlayStation 3. E vai ser... Vai comprar sempre, vai sempre parar a Wii. É PlayStation 3, portanto, 400 euros, mais 40 euros para a câmera, mais 40 euros é para a varinha mágica. Não é questão de dinheiro. É o conceito que está desenhado para atrair essas pessoas. A Eva, minha namorada, não é? Minha grande namorada. Epá, a Eva olha para a PlayStation 3, oh, ela diz assim, isto é uma grande merda, percebes? ela até, epá, ela aprende os menus, ela, epá, estás a ver? Mas eu meto o comando da Wii e ela também nunca jogou Wii, porque é que raio é que ela consegue mexer na consola, percebes? Epá, certamente que os tipos da Nintendo devem ter pensado aquela merda de raiz, as coisas não são feitas à toa. E a mesma coisa, eu fui à apresentação da Microsoft, vou falar da Microsoft, meu Deus. Shut up. Fui à apresentação da nova dashboard. Opa, eles fazem aquelas porcarias e grande discurso que aquilo é para as pessoas ficar mais simples e não sei das quantas. Opa. Vai ser o lançamento mais famoso que a televisão a cores. Opa, mas repara, fica mais simples para quem? Porque eu meto as pessoas normais que andam a comprar a Wii, eu meto aquilo nas mãos, as pessoas, ah, que é isto? Não sei, não percebo nada disto. Tipo, há menus e opções e não sei das quantas. Pá, e aquela coisa, e o Oata, eu às vezes leio umas coisas que o homem diz, né? Pá, e o homem, eu quero que uma pessoa entre na consola, clique num quadrado, no outro botão e está a correr. Pá, e isto foi uma das cenas que ele disse. Portanto, a Wii está desenhada assim, não é por acaso. Ou seja, isto para dizer que, de facto, como o Marcos estava a dizer, as pessoas não vão comprar a PlayStation 3, porque aquelas pessoas que fazem a Wii vender 4 milhões no mês, não vão comprar o PlayStation 3 porque aquela porcaria não está desenhada de raiz. Vai roubar já, ali... Já nem é uma questão de estar desenhada de raiz, é a mesma percepção que já existe. É o marketing e essas coisas todas, essas, né? Coisas todas. Mas pronto, se eles acham que as pessoas vão andar aí a comprar FPS na PlayStation 3 e vai... E as third parties de repente vão conseguir fazer jogos para motion controllers feitos doidos que nunca conseguiram em 3 anos para a Wii, se a Sony acha que tem uma produção de first party games como a Nintendo agora, com o foco em na audiência expandida, né? Parabéns, agora eu não estou a ver isso e a consola não está desenhada para isso. Isso acho que ficamos então por aqui, não? Já estão a aproximar-se as 11 da noite, fim de emissão. Então... Acho que não vale. Já estamos a falar para o boneco, ninguém nos está a ouvir nesta pois parte. Não, já. Portanto, vamos então introduzir a nossa convidada especial. Gajas no meu Rumblecast? More likely than só chamá-la, ver se ela... Hello, welcome to Skype call testing service. After the beep, please record a message. Afterwards, your message will be played back to you. És toda boa. Ai, queres... Esta voz de CDTC. Oi, Ashley. É Michael Roy? Toda boa. Ai, quer dizer... Esta voz de CDTC. Oi, Ashley. Mas agora está a repetir. É Michael Roy? Passivo ativo. If you are able to hear your own voice, then you have configured Skype correctly. If you hear this message, but not your own voice... Opa, cala-te. Vai para a cozinha. É assim. Manada. Mais um Rumblecast. Obrigado por ouvirem. E beijinhos. Adeus. Tchau, tchau. Adios. Adios. Bye. Fiquem bem. Broquio. Give me Twinkies or give me death, motherfucker!